Nosso tema, então, dessa tarde é a necessidade como forma de crescimento. A gente já falou várias vezes, né, sobre as nossas necessidades, que na essência todos nós temos as mesmas necessidades. Então a gente às vezes briga, discute, fala mal, não entende, mas na verdade o outro está tentando suprir as suas necessidades. Talvez a gente não faça isso da forma correta, mas o que a gente está tentando é isso. E por que que nós, que estamos aqui, nós buscamos o Espiritismo? Por que que nós viemos até uma casa espírita? Porque nenhum de nós nasceu no Espiritismo, né? Nós temos uma essência normalmente católica, porém todos cristãos, que é o principal. Mas nós buscamos no Espiritismo alguma coisa que supra a nossa necessidade, ou algumas das nossas necessidades, seja através de respostas, seja através de uma paz interior, que nós estamos tentando, seja através de um conforto emocional, um conforto espiritual. Alguma coisa nos moveu para que nós buscássemos, através do Espiritismo, o suprimento dessas nossas necessidades. Por que nós mudamos a nossa maneira de agir? Se nós olharmos para trás, como nós éramos, dependendo o quanto a gente olhar, a gente vai perceber que nós mudamos um bom tanto. Nós não fazemos mais algumas coisas que nós fazíamos. Nós não pensamos da mesma forma como nós pensávamos. Interessante a questão do pensamento, porque é ele que nos define. Ele que faz com que a gente aja diferente. Então nós mudamos. Mas por quê? Por necessidade. A gente já disse, né, que nós viemos fazendo sempre coisas de forma repetida. E o resultado daquilo que nós fazemos é sempre o mesmo. Quando a gente repete a atitude, o resultado é o mesmo, não muda. Algumas vezes os resultados são satisfatórios, então a gente mantém a mesma forma de agir. Tem uma frase que a gente ouve seguidamente, que é: time que está ganhando não se mexe. Então quando a gente está fazendo alguma coisa e aquela coisa está tendo sucesso, a gente deixa como está. Mas muitas coisas que a gente faz não está sendo o resultado satisfatório. Se a gente continuar fazendo igual, o resultado vai continuar sendo não satisfatório. Então isso nos leva a mudar, a fazer diferente. A necessidade de obter um resultado diferente faz com que a gente modifique a nossa maneira, com que a gente modifique a nossa ideia. Então nesse ponto, a necessidade ela está nos levando a um desenvolvimento, a uma evolução, a um crescimento. Nós estamos buscando através até do raciocínio, né? Que a gente precisa colocar em prática. Se não está sendo bom, eu preciso mudar. Porque a gente já esperou muitas vezes ficar sentado esperando que as coisas mudem. Eu espero que alguma coisa seja melhor. E às vezes a gente senta, espera, e essa alguma coisa realmente não acontece. Porque precisa que a gente faça. Nós somos gestores da nossa vida. E ainda assim, às vezes não somos bons gestores. Mas é aprendizado. A gente vai percebendo e vai tentando mudar. Muito bem. Várias vezes a gente se percebe que a vida nos traz algumas situações que nos causam algum desconforto, alguma falta de entendimento. Muitas vezes, na questão prática da vida, nos nossos negócios, a gente percebe que não desenrola, não flui. Ou muitas vezes vai mal mesmo. Então muitas pessoas às vezes nos falam que não estão conseguindo emprego, ou que dentro do emprego a coisa não caminha. São questões práticas. Nós temos questões de relacionamentos, onde as pessoas nos dizem que o relacionamento acabou. Muitas vezes foi o outro que quis terminar, e elas então se encontram numa situação de sofrimento, porque não aceitam, não entendem. Não é não aceitam, elas dizem que não entendem o que, que acontece. Nós temos a questão da morte, ou do desencarne, que é como o Espiritismo trata a morte, desencarne. E a gente sofre por isso, todos nós sofremos por isso, em grau maior ou menor. Também porque não entendemos ou porque não aceitamos. Tem uma frase que diz que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. E ele explica o que é dor. Se a gente pensar, a dor é a questão física. A gente, às vezes, trata a dor como sofrimento. Mas sofrimento é uma coisa e dor é outra. Então, a dor é a questão física. E a dor, ela é um mecanismo de alerta para a gente. Um mecanismo para nos prevenir de algo que vai acontecer. É por isso que a gente sente dor física. Porque se a gente não sentisse dor, a gente seria levado ao fim. Não teríamos o alerta. O sofrimento é diferente. O sofrimento, ele é inerente ao estado de imperfeição do espírito. Estamos num planeta de provas e expiação, um planeta que a gente até tem dificuldade de aceitar quando se diz que ele é um planeta atrasado. Que a gente se acha muito evoluído, que é um planeta muito bom, que temos muitas coisas, mas é atrasado, muito atrasado. Um planeta onde a gente ainda se bate e se mata não pode ser um planeta adiantado. Um planeta onde a gente abusa de tudo que a gente pode não pode estar em estado de adiantamento. Mas então, estado de imperfeição do espírito. O sofrimento é um meio de educação da alma para despertar a consciência adormecida. Aquela frase, né? Se aprende pelo amor ou pela dor? No caso, pelo sofrimento. Despertar a consciência adormecida. Porque se eu estou achando que a vida está boa, eu deixo rolar. Eu não faço nada, eu não me movimento, eu não mudo. Mas no momento em que alguma coisa está me incomodando, eu sou obrigado a buscar alternativas diferentes. E essa questão de sofrimento, ela é muito particular. O que para um já é um grau adiantado de sofrimento, para outro ainda não. O outro é mais... Ele suporta melhor algumas situações. Por isso que é muito individual. A questão é, no momento em que chegar num ponto em que realmente me incomoda, eu começo a me movimentar, eu começo a mudar, eu começo a me desenvolver. É interessante, né, a questão que ele nos dá do sofrimento. Inerente ao nosso estado de imperfeição. E há muito tempo atrás, Jesus nos falou um monte de coisa. E a gente ainda não acredita muito. Que nem eu disse, a gente não acha que esse planeta é um planeta tão ruim, a gente acha que ele é bom. Porque a gente não quer sair daqui. A gente é apegado a toda a questão material. A gente gosta. Então, isso acaba dificultando a nossa evolução como espírito. Mas olha o que Jesus falou para nós. Lá no capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador, está lá no Evangelho, ele diz: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso das vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí vem a explicação, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus. Confiança na justiça de Deus. Que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, pulando aqui um pedaço, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O jugo é a observação da lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, realmente, a gente acaba sofrendo porque a gente quer que as coisas sejam da nossa maneira, como a gente gostaria que acontecessem. E não como a lei do universo está se desenrolando. Porque tudo aquilo que acontece com nós e acontece com todos nós está dentro dessa lei. Não adianta a gente espernear. Está dentro. Então, quanto mais a gente não aceita, mais a gente sofre. Quanto mais a gente quer lutar contra, mais difícil fica. Eu repeti a questão que ele diz ali, a confiança na justiça de Deus. Então, o nosso primeiro ponto é: o que é Deus? Como que nós encaramos Deus? É Ele que determina as coisas que estão acontecendo comigo? Ou é a lei que nós estamos inseridos que faz com que as coisas aconteçam? E à medida que eu jogo alguma coisa para dentro, alguma coisa volta. Se eu não jogar nada, não vai voltar nada. Só a lei é que vai me balizar. Se eu cair fora, ela me devolve para dentro. Quando a gente reconhece que nós temos alguma necessidade, ele é o primeiro ponto para que a gente comece a realizar uma mudança. O reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Então, às vezes a gente quer caminhar pelos nossos próprios passos, pela nossa própria cabeça, fora de algumas questões essenciais, sem reconhecer o porquê que nós estamos vivos, porquê que nós estamos aqui, nessa encarnação. Nós temos um objetivo muito simples. A vida é bem simples. Ela é um aprimoramento do espírito. É uma etapa de aprimoramento do espírito, essa etapa que a gente está vivendo. E quanto mais a gente se demorar para aprender essa lição, mais tempo a gente vai ficar indo e vindo nessas questões, recebendo sempre o mesmo tema para fazer em casa, e se a gente não estudar, a gente vai repetindo de ano. Então, nós temos alguns exemplos, que passam frases aqui maravilhosas, e os autores, em algumas vezes, irmãos nossos que vieram antes de nós e que deram um rastro de luz na nossa vida, para a gente poder, como um farol, ter um guia do que fazer. A gente só tem que, de repente, esquecer um pouco das nossas vontades e observar as nossas necessidades.